O dia 26 de fevereiro na história. 1937. O líder da esquerda, Luiz Carlos Prestes, foi julgado no Supremo Tribunal Militar por crimes de deserção e ficou preso até 1945. 1985. O grupo musical Menudo chegou ao Brasil para uma turnê e houve alvoroço das fãs no aeroporto de São Paulo e no show do estádio do Morumbi. 1990. Nas eleições nicaragüenses, os sandinistas de governo e de esquerda foram derrotados por Violeta Chamorro. 1993. O cantor Eric Clapton ganhou 6 prêmios Grammy pela canção Tears in Heaven, feita em homenagem ao seu filho, que morrera 2 anos antes. Esses são os fatos que fizeram o dia 26 de fevereiro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.